Existe uma velha casa perto da linha Pepasa, antiga Sorocabana. Lembrança que ainda resta de quem foi o rei das festas das noites interioranas. Era ele um trovador, renomado cantador de versos improvisados. Por esse interior afora, muita gente ainda chora o parafuso afamado. Vivia aquele negrinho rodeado de carinho, todos lhe queriam bem. Quando o povo lhe cercava, parafuso não negava um sorriso pra ninguém. No lugar que ele cantava, o povão aglomerava para ouvir o seu repente. Além de bom repentista, era também humorista, divertia toda a gente. Na cidade ou na fazenda, onde houvesse uma contenda, era sempre convidado. Das pousadas do divino, velhos moços e meninos amanheciam acordados. Tietê, Capivari, Sorocaba, Tatuí, Laranjal, Butucatu. Em qualquer localidade era ele, na verdade, o Pelé do Cururu. Depois de tantas viagens, tantas noites na friagem, parafuso adoeceu. E mesmo estando doente, ele cantava contente e nunca retrocedeu. Mas um dia eu me lembro, naquele 2 de dezembro, a sua hora chegou. A região toda chorava quando o rádio anunciava a morte do cantador. Naquela tarde chuvosa, uma multidão chorosa, cabisbaixa e contristada, carregava seu artista, o maior dos repentistas, pra derradeira morada. No mundo tudo se acaba, a linda Piracicaba perdeu mais um trovador. O negrinho idolatrado, que também foi convocado pra seleção do Senhor.